Dia 10. Dia da autoconfiança. O nascido no dia 10 carrega dentro de si um desígnio poderoso, o querer. Quer independência, quer progredir, quer colocar suas ideias em prática e vê-las reconhecidas. Para alcançar o êxito em seus ideais, precisa de liberdade para agir e criar. Trabalhar sozinho ou estar à frente de um negócio é quase uma necessidade, pois detesta receber ordens e não se conforma com posições secundárias. Original, com iniciativa e espírito criativo, é praticamente certo que encontrará sucesso ao longo da vida. Liderança, projeção e autoconfiança são qualidades inatas desse número. No entanto, para concretizar seus objetivos, é essencial desenvolver o autoconhecimento e aprimorar sua espiritualidade. Tem facilidade para adquirir conhecimento e prestígio, mas essa mesma habilidade pode se tornar um obstáculo. Diante do primeiro fracasso, pode perder o interesse e abandonar seus objetivos, desviando-se para atividades paliativas que não o levam a lugar nenhum. Talvez seja forçado a depender apenas de si mesmo, recebendo pouco auxílio dos outros, o que pode fazê-lo sentir-se solitário. Ainda e assim, é uma pessoa amistosa, leal e prestativa. Sempre pronto para ajudar, não hesita em oferecer apoio, até mesmo a desconhecidos. Seu maior incentivo vem das pessoas que confiam em seu talento e reconhecem suas capacidades. Saber que é admirado e valorizado o motiva a continuar. Normalmente, só faz aquilo que acredita ser bom para si e para os outros. Idealista, está sempre buscando transformar o ambiente ao seu redor. É um visionário, ambicioso e impaciente. Possui uma rara capacidade mental e uma coragem inabalável. O medo é um conceito quase desconhecido para ele. Com uma energia inesgotável, precisa encontrar maneiras de canalizar essa força. Tem facilidade para realizar diversas atividades ao mesmo tempo e se sente frustrado quando não tem desafios suficientes para ocupar sua mente. Sua personalidade cativante faz com que atraia pessoas à primeira vista. No entanto, sua intensidade pode despertar antipatias, especialmente quando age de maneira possessiva ou prepotente. Tem a tendência de querer possuir tudo ao seu redor, sejam amigos, sócios ou parceiros amorosos. Por isso, deve cultivar a compreensão e o amor ao próximo, aprendendo a conviver em sociedade de forma mais humilde e equilibrada. O desenvolvimento da empatia é essencial para que não se isole ou se torne alguém dominador. Se não conseguir expressar seus ideais, lidar com frustrações ou aceitar fracassos temporários, pode desenvolver problemas relacionados ao coração, ao sistema circulatório e até mesmo deficiências visuais e auditivas. Seu corpo reage diretamente às suas emoções e aprender a lidar com os altos e baixos da vida é fundamental para manter sua saúde em equilíbrio. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 10, o segredo do sucesso está no equilíbrio entre independência e colaboração. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Aprenda a perseverar. Nem tudo será fácil ou acontecerá de imediato. Persistência e paciência são essenciais para evitar abandonar projetos promissores. E o 6.2. Controle sua necessidade de domínio. Liderar é um talento natural seu, mas impor sua vontade o tempo todo pode afastar aliados valiosos. Aprenda a delegar e confiar nos outros. 3. Canalize sua energia de forma produtiva. Seu entusiasmo pode ser seu maior trunfo ou sua maior armadilha. Foque em projetos que tenham real significado e propósito, em vez de se dispersar em atividades passageiras. Agora, a questão é: você está pronto para transformar sua liderança e coragem em um caminho de sucesso duradouro?